Atenção, meninas! Chegou o hit mais novo e mais envolvente do pedaço. Eu quero ver todo mundo swingando comigo agora. Não quero ver ninguém parado, hein? Swinga! Esse é o passo envolvente, ninguém vai ficar parado. Esse é o ritmo novo, mas tocado do pedaço. Essa zorra pega mesmo, é o tal do balança, balança. E no toque do meu solo, todo mundo entrou na dança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Balança é muito bom, é fácil de aprender. É só tu mexer o corpo e começa a se aquecer. Então vai se aquecendo que na base eu vou parar. E no toque do meu solo eu quero ver você se balançar. Olha que seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum, e aí, piscina, rolou? Então foi. Seu bumbum balança, balança, balança. Joga o bumbum pra cima, pro lado. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum, oi, oi. Seu bumbum balança, balança, balança. Suminga, suminga, suminga. Esse é passo envolvente, ninguém vai ficar parado. Esse é o ritmo novo, mas tocado do pedaço. Essa zorra pega mesmo, é o tal do balança, balança. E no toque do solo, seu bumbum entrou na dança. Olha que seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, subinga. O balanço é muito bom, é fácil de aprender. É só tu mexer o corpo e começa a se aquecer. Então vai se aquecendo que na base eu vou parar. E no toque do meu solo eu quero ver você se balançar. Olha que seu bumbum balança, subinga gostoso. Eita, vamos balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum, suminga, suminga, suminga. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Um abraço pros meus amigos da Central da Rochadeira. Suminga, quebra, quebra. Seu bumbum balança, balança, balança. Viva Rochadeira, é o ritmo que mais cresce na Bahia. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Seu bumbum balança, que swing, que swing. Seu bumbum, oh, balança, balança. Seu bumbum balança, balança, balança. Swinga, swinga, swinga.